você vai gostar. O som é maneiro, é te enlouquecer. Gatinhas e gatinhos, comece a mexer. Ai, paiinho, tá gostoso. Mexer. Ai, neném, devagarinho. Mexer. Sabe por quê? Quando a banda der um break, essa galera vai mexer. Ah, neném, que tá gostoso. Mexer. Devagarinho, meu paiinho. Mexer. Ai, que bom. Mexer. Eu vou mexendo com seu coração. Isso é amor, não é pura paixão. Nessa levada eu quero você. Mexer, sabe por quê? Quando a banda der um break, essa galera vai mexer. A menina, mexer. Devagarinho, meu pai. Mexer. Ah, gostoso. Mexer. Eu vou mexendo com seu coração. Isso é amor, não é pura paixão. Nessa levada eu quero você. Mexer. Ai, que delícia. Mexer. Anime. Mexer. Jesus.